Atlântida, Atlântida, Atlântida. Pois eu sou malandro. Vai atender, né, o telefone agora no meio do malandro. Não sai pra tomar café. Não dá nada, pode atender, cara. É, cadê o profissionalismo? Não dá nada, cara. Profissionalismo. O programa começa 4 minutos atrasado. Ele é 6:04. Pode atender o telefone aí, cara. Não dá nada. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, para todo o planeta pelo site da Atlântida, atlântida.com.br. E nos Coreia do Norte. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos recebe pela internet ou até mesmo pelo iPhone, que não deixa de ser pela internet também, pelo aplicativo da Atlântida que você baixa lá na App Store do seu iPhone. É, boa tarde, amiguinhos do Pretinho! E aí, Everton Cunha, tudo bem, queridão? Tudo bem, vocês também? Tudo certo, fala aí, KGzinho. E aí, beleza, bom final de tarde. Boa, Marcos Pianges. É bravo esse negócio. Não é bravo. Não, não é assim. Não é difícil. Não é assim, como é que é? É brabo isso daí. É brabo isso daí. É isso aí, daí, Potterzinho, beleza? Boa tarde, boa noite, gente. Aê, fala, Maurício Amaral. Oi, tudo bem? Ei, tudo certo. E aí, estrela móvel deste programa... É o meu galo cinza! Tudo bem, Davi Coimbra. Estamos juntos até as 19 horas. Meu nome é Alexandre Fetter e somos a rapaziada do Pretinho Básico. Quantos comanches? Eu gosto de dois comanches com um único tiro. Então bota no buraquinho certo aí. Aí é o buraquinho certo. Boa, muito obrigado. Esse não é o buraquinho certo. Buraquinho certo do fone de ouvido ali. Tá. Agora está tudo bem. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de terça-feira. Depois de 4 altas seguidas, dólar fecha em queda. Moeda americana encerrou o dia cotada a R$1,77. O euro está custando quanto, Marcos Piangers? Não faço ideia. 3 e pouco. R$2,28. R$2,15 eu ia chutar. Só isso mesmo. O euro. O dólar também tá baratinho. O euro tá 1,70, né? Não, cara, tu não tá ouvindo o programa. O euro é mais caro que o dólar, cara. Eu acho que tu não tá ouvindo. Dá, Mauri. Não, o dólar tá 1,70. E o euro 2,28. Ah, tá. Foi o que eu falei, cara. Não, tu falou errado. Não, ele não falou o dólar ainda. Potter, bota o fone. Não tem mais fone. Tem. Cara. Como não tem mais fone? Cara, não, tá quebrado. Tem um pedaço aí. Bota tem o monofone. Bota que tem. Agora o Gia voltou da África e disse que tudo vai melhorar. Repetindo, o dólar R$1,77, o euro R$2,28. Sabe o que me parece isso, cara? Me parece aquela partida de futebol onde tá tudo bem, tudo tranquilo, 32 minutos, primeiro tempo, o zagueiro dá uma babada, atrasa pro goleiro e toma o gol. Uma confusão do nada, tô aqui dando a cotação do dólar e a cotação do euro, e o cara vem dizendo, não ouvi nada, né? Coisa simples, cara, que é a tua cotação das moedas, cara. Foi mijado no ar. Os outros fazem isso aí, não leva só mijada. Os outros não passaram 40 dias de férias na África. Não, trabalhando muito. Se divertindo. TSE multa Dilma. Dilma! Pela quinta vez por propaganda eleitoral. Vou repetir. TSE multa Dilma pela quinta vez por propaganda eleitoral antecipada. Uma fortuna, R$5.000. Desta vez, a petista foi multada em R$5.000, como antecipou Marcos Piangers, na ânsia de se mostrar informado. Isso, por propaganda eleitoral antecipada. Hoje tá distribuindo. Espertalhão, tem um espertalhão. Tá distribuindo mijada hoje. Propaganda eleitoral antecipada em inserções veiculadas pelo PT em São Paulo. Ao todo, a Dilma já deve à Justiça Eleitoral R$26.000. Como assim? E o principal cabo eleitoral dela, o presidente Lula, já deve R$42.000. Tá, isso significa o seguinte, que os caras estão cagando, né? Estão cagando. Estão fazendo propaganda independentemente de multa. Estão baixado, estão é sentado no saco de dinheiro. É mais barato pagar multa e eleger do que não fazer. Os caras começam a campanha. Essa é a nossa leitura, leiga, né? Nós, leigos, estamos lendo desta forma. Aliás, eu tenho uma ideia. Eu quero que todos os candidatos parem de fazer propaganda, porque eu já sei em quem vou votar. Então não precisa ter propaganda na televisão, rádio, mas nada tu, mais. Mas tu sabe, mas muita gente não sabe. Todo mundo já sabe. Aliás, vazou ontem ou hoje uma tabela de preço de voto. O cara que vende voto no Brasil todo tem agora a tabela. Parece que o Almir vai trazer pra gente às 6:30. Tá, cara, com ela aí, Almir? E aí? Quanto mais... Ermo é o lugar mais caro, eu voto. Mais caro, eu voto. Em Roraima é R$28. Voto. Presidente tá aqui, ó. Presidente aqui é mais barato. Eu pedi pra que você não divulgasse esse tipo de coisa. Mas não é coisa tua, presidente. Tu tá te metendo aí, não sei por quê. Eu não entendo realmente o que é... Presidente, o senhor está proibido de se manifestar presidente, a partir de agora. Presidente, para variar, não sabe nada, né? Porque ele o senhor não pode falar agora neste veículo de comunicação sobre este assunto, porque piada. Estará incorrendo novamente no erro. Só pode convidar o Cagê para sair. O Cagê pode sair. Isso aí. Pode relembrar de histórias. Juros dos empréstimos pessoais e do cheque especial subiram em julho pelo terceiro mês consecutivo. Piada puta. A taxa média dos empréstimos aumentou para 5,42% ao mês. Os juros do cheque especial já passaram para 9,06% ao mês. Caraca, eu sou antigo, eu sou do tempo que o cheque especial era 2,7, rapaz. Tá valendo a pena investir no cheque especial, né, galera? Tirar todo o dinheiro do banco. É incrível, né? Tu vai lá no banco e bota teu dinheiro na poupança e eles te dão 0,7% ao mês. Aí tu vai lá e pede dinheiro pro banco, eles te tiram 9% ao mês. Não, meu, é um negócio deles. Pobre um banco. Mandou um abraço pra... É por isso que os bancos são mais assados. Cara, o que tem de banco aberto, tu nem imagina, cara. Vou abrir mais um, Banco do Amaral. Banco Agiota. Eu contei pra vocês a história do Alfredo, gente, do meu banco lá, quando eu morava lá em Criciúma. Não, é, porque eu trabalhava... O Alfredo, no caso, era o gerente. O gerente. Sim. É que eu trabalhava num jornal que começou a atrasar salários. Sim. Tá? E a pior coisa que existe é tu... Qual o nome do jornal? Ah, é um jornal que hoje já está com outro grupo, certo? Certo. Grupo G. É um outro grupo, né? E esse jornal começou a atrasar salários e a gente começou, eu comecei a jogar com exatamente cheque especial. Aí que o cara vê na hora cheque que é um... pré-datado, entendeu? Então eu com um cheque eu cobri o outro, com o outro eu cobri um e assim quando eu vi. E o buraco aumentando. E aumentando. E aí um dia o Fredo Menino me chamou. Ele era um careca. Gerente do banco. Seios fartos, pernas longas. O Alfredo. Era um careca, o Alfredo. Eu tava com aquela gravata dele. Careca farta. Careca farta e sem paletó. Eu me lembro muito bem. É aqueles careca que tem aquele cabelinho lá, assim, tipo lazer. Não, não, era muito careca. Totalmente. Cabeça careca. De ovo, assim, sabe? Espejão a mim. Careca mesmo. Depois você não gosta quando eu pergunto se você é bicha. De Moreira. O que tem a ver isso com o Alfredo? Mas ele estava de olho no careca. Eu acho que é tu que tá de olho no Davi, Cid. Também. Depois a gente conversa, Cid. Mas enquanto isso, deixa eu contar a história do careca. Aí ele começou a dizer assim, por que tu fez isso comigo, Davi? Por que tu me decepcionou assim, Davi? E eu, mas Alfredo. Davi, olha só o que tu fez comigo, Davi. E eu, mas Alfredo, juro que não faço mais, Davi. Agora vou ter que tirar o teu cheque. Alfredo, não, por favor, não, Alfredo. É pai e filho, assim. Cara, ele tirou meu cheque. Tirou teu, mas que... Tirou Alfredo, meu... Alfredo, tu é um... Não, eu... Mãe, não, o pior é que eu saí de lá pedindo desculpa pro Alfredo. Porque era uma coisa pessoal, entendeu? Claro. Eu não só pedi desculpa pro Alfredo, como depois pra conseguir meu cheque de novo, tive que mandar uma carta pro Banco Central. Claro. Prometendo também que não ia mais te comportar mal, claro. E prometendo isso, que eu jamais ia fazer aquilo de novo. Isso aí. Eu me humilhei por causa daquele cheque, é, entendeu? Verdade. Por causa disso aqui, que tá aqui no meu bolso. Isso eu me humilhei. Isso aí, cara, o Davi ainda tem cheque. O Davi mostra um talão de cheque especial nesse momento. Ainda tem cheque. Claro, cara. Eu já vi muita gente se humilhar por causa de um troço desse aí, de vários tamanhos. Cheque pequeno, cheque grande, cheque. Né? É verdade. Das mais recentes vezes que passo cheque, sempre aviso. Olha aqui, ó. Tô passando um cheque. Se voltar, me liga. É porque eu me atrapalho, entendeu? Conta aqui, conta ali. Isso aí, não, mas eu nunca usei cheque, né? Eu nunca usei. Não sei nem assinar. Eu ficava nervoso, assim, quando a minha mãe me dava cheque. Nunca usei cheque, cara. Nunca usei cheque. Fica nervoso quando assina um cheque? Pô. Não, minha mãe às vezes assinava, vai na padaria ali comprar alguma coisa. E tinha eu que botar os númerozinhos ali em cima. E aí o valor assinado. Porque eu não sabia. Podia errar. Podia errar e era só aquilo. Escrevia 14 ou 14? Ah, eu não, eu acho que eu comprava uma coisa a mais pra dar aqui. Não precisava escrever. E aí, pô, eu nunca usei cheque e tal. E eu achava que cheque especial era um cheque ouro. Especial, é. Um cheque ouro. O cara que tem muito gabarito, o cara que é rico tem um cheque especial. Eu tenho aqui um cheque especial. E cheque especial é coisa de pobre, na verdade. Depois que eu fui descobrir. Agora é, né? Mas é um não, tempo atrás. Mas o cheque especial. Só algumas pessoas tinham direito a um limite que era o tal do cheque especial. É porque era o nome, né? Continua assim. Era nome. Não, era nomenclatura. Alguns bancos usam ouro, outros especial, entendeu? Mas é quase tudo a mesma coisa. Hoje só que o banco facilitou justamente em função do juro. Dinheiro, é claro. Então, por que que a pessoa mais simples tem um cheque especial? Porque é negócio pro banco. Claro. Certo, mas, claro. Teoricamente, a ideia é essa. É só pra... É. Seria pra pessoas que tem com muito dinheiro. O juro de cheque especial mais baixo do que o dos outros? Tem, a nossa caixa... Não, eu tô falando de um cara que tem mais grana. Sou rico, e aí o meu cheque especial, não, eu tenho mais limite e pago menos juros. Tu pode negociar com o banco. Vai te fazer uma propaganda. Mas é, pelo Procon, nossa caixa é o banco com menor juro. Sabe que caixa é do Banco Econômica, não? Mas não. A questão do cheque especial, toda linha de crédito, o cheque especial não deixa de ser uma linha de crédito, toda linha de crédito que tu assume, ela tá diretamente relacionada ao teu salário, entendeu? A capacidade de pagar. Exato. Ou se liberar um cheque especial de 20 mil reais para quem ganha 2 mil reais, não existe, né? Até pode ter alguém que faça, mas é uma sacanagem, né, cara? Meu banco me chamou, tinha 100 pila de cheque especial, quiser botar R$300. Eu falei, não. Continuei sem pila. Claro, cara. É porque quanto maior o teu cheque especial, maior a possibilidade, maior a probabilidade de tu te afundar, né, cara? Eu me organizo, tenho planejamento. Só né? Pra isso, pra não me estrepar. É, eu já imaginava. Pode sentar lá, doutor. Por falar nisso, doutor Meira. O prêmio vem bem. Doutor Meira, por falar nisso, cai o número de cheques sem fundos emitidos no país. Óbvio, né? Tá se passando menos cheque, cai o número de cheques. De acordo com o Serasa, eu não vou nem ler mais. Vou pra próxima, Maurício, matou a charada. Próxima novela das oito. Como as pessoas são ansiosas, não é? As pessoas são ansiosas, doutor Meira. Exatamente, doutor Meira. Eu noto. Foram devolvidos, segundo o Serasa, 10 milhões de cheques no primeiro semestre. Nossa! O Amapá foi o estado com o maior percentual de cheques devolvidos. É terrível, cara. Enquanto São Paulo apresentou o menor percentual. Eu não vendo mais pro Amapá, cara. É, o Amapá não dá. Cancelei. Sempre deixar um abraço pra galera do Serasa, né? Que continua mandando as cartinhas, cara. Não é só Natal, não é só Páscoa. É Serasa que a gente tem que prestar contas pra poder ter cheque de novo, né? Inclusive, se tu receber um e-mail do Serasa. É o Serasa que tem que escrever. Abre! Abre pra tu ver. Ah, pode abrir. Era mais uma coisa que eu não sabia. Eu achava que Serasa. Serasa era onde iam se comprar compra verduras. Compra fruta e verdura. Não, essa é a Ceasa. Então. Queria até informar o Serasa que meu e-mail mudou. Agora meu e-mail é pora@atlantica.com.br. O meu também. Agora é o único. Próxima novela das oito da Rede Globo será rodada em Florianópolis. Olha que beleza! Aqui em Floripa, Marcola! É uma cidade que todo mundo gostaria de morar. Tu tá por trás disso, Almir? É comigo mesmo. É contigo e mesmo. E eu tô atrás do planejamento de vias, né? O planejamento. Todo mundo, porque uma novela vai trazer muita gente pra Floripa. Claro que vai. Trazer muita gente pra Floripa vai ter mais carro. Trazendo mais carro vai ter mais vias de acesso a coisas de coisa de compra. Acessíveis. Daí claro. Tudo fica melhor pra cidade. Muito bom. Como no verão, como no ano novo, no carnaval. Não falta nada em Florianópolis. Muito bom. Eu gostaria que o Almir, né, viesse trabalhar no nosso Grêmio. Mas ele tá trabalhando. Eu já tô trabalhando com o conselheiro. Com certeza que tá trabalhando. Eu tô aconselhando lá. Mas ainda é por fora. Eu gostaria que fosse agora na bolha. E aí, doutor Meira, não foi o Almir que fez, sugeriu determinadas contratações? Ah, foi. Eu venho consultando, né? Já desde o tempo do Havaí há 10 anos. Não é o Almir que arma as festinhas também, de vez em quando? Eu já armei uma. Almirzinho, não é? Poltrona 36 foi comigo. Almirzinho. Eu falei pra galera. E vocês viram... Poltrona 36 é poltrona do índio também, né? O Bilica, né? Quando veio, foi através do Almir. Mas a novela... Vamos voltar pra novela aqui. Maurício Amaral, não quero que eu fale mais. Só deixa eu completar. Doutor Meira, o senhor pode sentar no sofazinho do lado do Cid Moreira? Cid Moreira, dá um cantinho aí, Cid. Mandar um abraço pro Silas, que tá com a corda toda no pescoço. E do índio não é poltrona, é puff 36. Escrita pelo Gilberto Braga, Insensato Coração, estreia em 17 de janeiro de 2011. Insensato Coração. Insensato Coração. Insensato. Isso é uma passagem de uma música de... Oh, insensato coração, por que me fizesse sofrer? Que é preciso amar, porque só louco amou como eu amei. Boa, Everton Cunha. Isso é Nelson Gonçalves? Não, eu acho que é Pixinguinha. Só louco, fez que isso bem. Vamos pedir pra alguém regravar essa música pra trilha da novela. A Elis Regina, a Elis Regina gravou. Só botar Elis Regina. Amou como eu amei. Calbi é Peixoto. Mas não, acho que não foi ele. Continuando aqui, Maria Bethânia, não? O Insensato Coração estreia em 17 de janeiro de 2011, tendo na direção o Denis Carvalho. Um shopping, o complexo oncológico do Itacorubi, além de edifícios da Avenida Beira-Mar Norte e, claro, as praias da capital catarinense, são locais cogitados para servir de cenário da novela que o Brasil todo verá. Alguns nomes foram confirmados no elenco da novela. Débora Seco viverá uma ex-participante de reality show. E o Fábio Assunção será o vilão da trama. Vai brilhar, né? Agora ele tá nessa linha aí, cara. Tá nessa linha de vilão. Então. Vai brilhar em Floripa. Sabe que é a segunda novela, né, filmada em Florianópolis, né? Qual foi a primeira? Teve uma, eu não me lembro o nome, foi com a Aline Moraes, com o Reinaldo Giannettini. Fizeram lá uma casa no alto do morro da Lagoa e não aproveitaram. Eu só vi a casa subindo, aí depois destruíram a casa e ninguém filmou lá dentro, cara. É só isso. Mas não é esse o era nome pra da... fazer aquela imagem externa, assim, só sabe? Só louco. Hoje, inclusive, a Débora Seco lançou o teaser do filme Bruna Surfistinha. Por a Débora Seco vai estrelar. Assistimos. Ela mostrou umas cenas, ela com uma calcinha minúscula, né? O mamilo de fora. É, essas coisas todas. Dorival Caymmi. Dorival Caymmi. Piorou muito agora. Falando em novela e ator, vocês já viram que agonia que dá? Pô, Dorival Caymmi, cara. Eu nunca vi. Do Nelson Gonçalves, eu nunca vi o Dorival Caymmi de pé. Não, só de na rede. De pé eu nunca vi. Eu vi ele sentado. Eu vi ele na rede. Eu nunca, de pé eu nunca vi, cara. Olha que a vida nunca de músico. Os caras falam, a vida de músico, tá? Por exemplo, tá? Digamos o nosso amigo Teddy Corrêa. Certo. Tá? O cara faz, digamos que ele faça, normalmente eles não fazem, 12 músicas por ano. É uma não música faz, por faz mês. Menos. É uma letra que tu vai lá e bota ali 4, 5, 5. Acabou. Aí o Teddy tá 20 e tantos anos cantando aquele Camila, todos os dias. E tanto é verdade, eles estão dizendo todos que os bises é Camila. O artista, Camila. Ele não tem que fazer isso, ele tem que ficar sentadinho, que a música já diz, né? Caminhando e cantando, isso é o povo, né? E seguindo a canção, quem faz, fica parado. O resto caminha. Tá certo. É uma vida barbada. Imagina quem fez é o Tchan, segura o Tchan. Amado, não, o Neto tchan, que conta tchan, a história, uma vez ele se colocou no lugar do cara que compôs cara é o Tchan. Fazer uma música. Segura o Tchan. Não, ficou legal, segura. Amarra o Tchan. Não, antes segura e depois amarra, né? Isso, né? Ou o cara assim. Aí ele mudou, vai... riscou. Baixando na boquinha com K. Boquinha com K da garrafa. Chamou um orquestra. E aí assim, um cara depois, de orquestra, né? É na boca da garrafa. Foi assim que saiu. Claro que é óbvio que é assim. Como um texto. Tá no Museu do Axé lá em Salvador, né? Já foram no Museu do Axé lá? Não. É mesmo? Não tem? Não, eu vi uma entrevista uma vez com a senhora lá do interior paulista que fez a letra mais conhecida do Brasil. Parabéns a você. Nessa data querida, foi um centavos pra ela. Que espetáculo, cara. A gente cantou agora, vai um centavos pra não, ela. Não, depois de 50 anos não vai pra ninguém não mais. Não vai pra ninguém. Tanto é que as primeiras músicas dos Beatles estão à cerca de virarem domínio público. Mas sabe que tem... Do primeiro disco, essa lei, sempre vai mudando, né? Era 20 anos, é o que eles chamam de lei Mickey Mouse. Quando o direito autoral do Walt Disney sobre o Mickey Mouse começa a chegar eles dão uma renovada e vai pra 80 anos. E aí junto vem os Beatles, entendeu? Tá, mas o Mickey Mouse tem mais de 50 anos, não tem? Tem 200. Tem, né? Deve ter. E eles vão mudando, né? É. Enfim, eles vão mudando. Eles vão aumentando o prazo. Mas tem mais de 50, então já deve ter vencido. É, já venceu. Mas não venceu, cara. Eles estão usando aí. Tu não pode usar Mickey Mouse. Mas você sabe não, que... Não, deve estar, hein? Putz! mudando de saco pra mala, mas dentro do mesmo assunto, falando antes, em artista. Antes né? mesmo de mudar do saco pra mala, eu quero mudar pra valise e pedir pro Potter mandar um beijo pros, pra, pras meninas da Damilher que estão aqui visitando a Atlântida hoje, a Renata Damiani e a Gabriela Pereira. Porque o Potter é o solteiro da mesa, né, cara? Maurício, um beijo pras todas as meninas da Damilher que trabalham também nas lojas da Damilher. Acho que elas pediram aquelas que eu posso mandar um beijo como amigo. Amigo, um beijo pra as meninas como amigo também. Como amigo. Um cumprimento de mão pra ficam espiando a gente nos trocadores. Eu ia dizer agonia quem vê cada vez mais de ver o Francisco Coco interpretando, você já viu, né? Não. Eu não sei o que. Ah, mas é o personagem dele, cara. Não. Todas as últimas novelas. Tem sido. Falar nisso, em seguida, no que blog coisa, do cara. Pretinho, um blog de quase 1 milhão de acessos por mês, um vídeo de Mr. P passando roto pô, na balada em Gravatão. Não acredito, cara. Passando roto. Aguardem. Ah, que é isso, cara. 6h23, já perdemos o horário, tá na hora. Os pratos do dia! Pelados do dia no Pretinho Básico com KG. Já pulei cheia. 9h36, Ana Paula Tabalipa. Vai. Quem é? Trata com respeito. Tá, mas quem é? É uma gostosa, cara. O que ela faz? Girimum, sabe, Girimum? Matriz. Cara, quem é essa louca, meu? Começou mal hoje. Começou mal. Ana Paula Tabalipa. Ah, bota os loucos que a gente sabe quem são. Ensina... Ensina filhos a andar de skate. Ana Paula Tabalipa. Linda. É Tabalipa. Ela é da armação da... É da Globo, da Globo. Armação ilimitada. Ela foi da Globo, Armação. Da Malhação. Era do, eu, se fosse armação Casarão, ela trabalhou. Casarão. Era, deixou escapar. Ele queria falar Malhação, falou da Armação Ilimitada. Não, não, falei era Armação. Era o seriado jovem da época do Cajé. Eu falei Armação, Maurício falou Ilimitada. 10h08, Carolina Dickmann e Cláudia Gimenez vão às compras juntas. Não combina, né, cara? Quem é? Carolina Dickmann e a Gimenez. Quem é a Gimenez? A gordinha. A gorda, que ela passa rodo. 11h07, Mirella Santos e Daniele Souza curtem praia no Rio. Ah, o Rio. Samambaia, cara. Samambaia é outra. Isso é mulher gostosa. 12h50, Nana Gouveia toma sol na praia da Barra da Tijuca. Nana. 13h16, Jesus Luz aproveita dia de sol no Rio pra dar um mergulho. É Jesus, né? Parabéns. Se ele quisesse, ele caminharia em cima das águas. 14h23, Gabriela Duarte brinca com a filha Manuela em Praia Carioca. Tava vai sair na praias, Playboy né? essa mulher aí. A Manuela? Duarte. Não, a Gabriela Duarte. A Gabriela Duarte. Ela é interessante. Ela é interessante. Tá fazendo papel de gostosona numa novela aí. Que cara, legal, ela cara. Ela é a filha da... Podia sair junto, Regina, né? Duarte. Regina Duarte, Gabriela Duarte. Não, não. E a Manuela. Tem uma outra Duarte. Quais foram as... teve mãe e filha? A garota de Ipanema. Elô Pinheiro. Elô Pinheiro e a filha. Mas não foi legal. Não foi. A Ticiane Pinheiro, que é a mulher do Roberto Justus, cara. Exatamente. Mãe do filho do Roberto Justus. Até eu já cheguei no Justus e falei, já vi a tua mulher pelada. 15h43, Jennifer Aniston é perseguida por fã perigoso. Há anos, né? Brad Pitt, o nome do cara. 16h04, rapper Ice-T é preso ao levar cachorro ao veterinário. Não se deve fazer isso. Não, ele tava levando o cachorro ao veterinário, só que nesse trajeto ele ele tava alguns... sem a carteira de habilitação vencida. Pra que ele carregar ele cachorro. Tava com a mulher dele. Por que ele não foi a pé, cara? A mulher dele é aquela que tomou, deu um mergulho, né? O Ice-T, esse aí é o Chá, que é ele, meu. Esse é o cara. Não, o Ice-T não. Não, o Chá é a Leia-T. Ah, tá, não entendo esse troço aí, cara. O meu negócio é que suco, né, cara? 17h12, Mário Frias exibe corpo sarado em passeio na praia com o filho. Seu pneu é Maurício. A manchete do Maurício. Boa, Maurício. É o KG, cara. Não, é bem gaiola mesmo, né, Maurício? O Maurício é o chefe da minha produção. O Maurício também passa tarde. É. Francamente, Maurício. Mas eu achei que tem que agrandar as mulheres, cara. As mulheres querem saber do Mário Frias tem um corpo bonito, né, Maurício? Meu, não sei, cara. Como que não? Tu fez a manchete? Não, cara. Você tá mentindo, então. Vocês não entenderam. Ele tinha se machucado, agora. Ele tá sarado, o Pretinho cara. Básico mente. E agora, questão de 16 minutos atrás, Fetter? 16! 16 não mais do minutos, que era 6 horas e 11 minutos, cara. 16 minutinhos, não mais do que isso. 16. Priscila Fantin vai à praia de bicicleta no Rio de Janeiro. Priscila! Priscila. Ela é boa, não vejo nada nessa mina aí. É, vou falar. Ah, não. Um, dois, três. Tu é gay. Tu é gay que eu sei. Vai, Pi. Hoje é dia do amiguinho, né? Sem comentários. Vitor Boris mandou um e-mail. Olha, Boris. Que bonito. Davi, te emociona, Davi. Opa. Amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Tchê! Amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo a gente entende. Amigo sofre e chora. Amigo não tem hora pra consolar. Amigo é a direção, amigo é a base quando falta o chão. Eu acho que a amizade hoje em dia, que é o símbolo de todas as amizades brasileiras, é a do macarrão pelo goleiro Bruno. Ah, que loucura. Que tatuou o nome do amigo nas costas. Prometendo o amor eterno. Maca. Né? E que foi, de certa forma, traído pelo amigo. É verdade. Mas que mesmo assim mantém a sua amizade. É. Tá lá, né? Guardando o lugar dele na cadeia. Tem um pretinho que tem uma tatuagem nas costas com o nome de outro pretinho. É verdade. É verdade. Aproveita a trilha aí, diz quem é o Piangers. O lábio inferior de Milton Nascimento treme quando ele canta, cara. Eu fico sofrendo quando eu vejo. É um lábio, né? E o boné. E o boné. Música deprê, cara. É? Não, isso que ele não começou a cantar ainda. Tu vê como determinadas músicas marcam uma época, né? E a bateria, como é bonita essa bateria. Bateria dos 80, né? Muito bom, cara. Muito essa bom. Era uma das músicas preferidas do Ayrton Senna. É verdade. É verdade. É. Melhor que isso, só o Pedro Bial que nos manda um alô de vez em quando. Alô, Pedro Bial! Oh. Galera da Atlântida! Grande abraço, Pedro Bial! Não vi, cara. Vai lá. E galera da Atlântida. Fala, Pedrão. É gente boa, Pedro Bial. Não viu, Pi? Não, eu não ouvi. Pi, não ouviu, Pi? Nas primeiras 600 vezes. É verdade. Ó, Pi, presta atenção. Aí, galera da Atlântida. Puxa, que legal, cara. Muito legal mesmo. Fala, Marcelo. Falaram do Ayrton Senna, né? Amigo é coisa pra se guardar. No lado esquerdo do peito. Debaixo de sete palmos. Não, gosto cara. Muito dessa música aí. Eu gosto muito dessa música aí. Tô tentando achar aqui no teleprompter. Um plantão da Bad News. Vai, Marcelo. Cadê o plantão aqui? Mulher é presa por portar pênis de tigre no aeroporto. Que isso, louco? É um pênis natural? É verdade, não sei se vocês sabem. Não sei se muitos de vocês já levaram um pênis no aeroporto, mas é proibido. Quem é que nunca levou um pênis no aeroporto? Eu sempre levo o meu. Eu nunca levei um pênis. Tchê, eu já levei o meu e um de outro. No aeroporto, no banheiro. Que isso, Gaucho? Isso aí não pode. Que coisa mais feia, né, Davi? Eu acho lamentável. Verdade. Muitas culturas acreditam que o pênis do tigre possui qualidade medicinal. Ah, bom. Mostra as imagens enquanto eu falo em off. Por isso, um órgão do pênis do tigre passeando na floresta. Tá ali. Um órgão genuíno pode valer milhares de dólares no mercado negro. Que animal, hein? A mulher presa carregava o pênis de um tigre, uma vesícula biliar, em uma meia amarrada em sua cintura e uma sacola plástica presa na perna. Bela forma de levar um pênis de uma vesícula biliar. Fica a dica, né? Ela só foi descoberta. Que ela tava fazendo? Traficando órgãos de tigre? É, isso aí. Quem aqui nunca pegou num pênis, um pênizinho, levou pra um lado e pro outro? É especial. Tem fatores medicinais. Não, é uma crença. Os chineses têm muito esse negócio, assim, por exemplo, de pênis de tigre, Os gays também. Não, que serve pra digamos assim, pro cara ficar mais... Forte, né? É viril. Viril. E sabe como é que ela foi presa? Não. Com ele, Toby. A imagem do Toby. Toby é o cachorro farejador. Certo. Tá bem cobrido. Aí, agora a imagem dos policiais brincando com o Toby. Tá aí. Belo Toby, o grande herói do dia. Muito bom. E com essa matéria a gente se despede. Obrigado, Marcelo. Do plantão Bad News. Obrigado, Marcelo. Os cachorros são amigos. Bem cobertinho. Feliz dia do amigo, Marcelo. Feliz dia do amigo. Melhor valeu, amigo querido. Olha só, Davizinho, tem que fazer os classificados aqui. Também estamos um pouco atrasados no programa de hoje. É clá, classificados do Pretinho. Duas ofertas aqui pro Pretinho Básico, arroba atlântida.com.br. Bota no título Classificados do Pretinho. Tem um caminhão MB1113, Mercedes-Benz 1113, ano 76 Truck. Esse ano não é velho pra caminhão, já que a marca Mercedes-Benz é muito requisitada. Dura a vida toda. Caminhão azul, carroceria preta, levante no truque, calotas, rodoar. Turbo clima, motor 16-18, sofá duro. É o melhor que tem. O melhor que tem é o sofá duro. Calçadão, calçado de pneus, caminhão trabalhando, só viaja Porto Alegre e Curitiba, super inteiro, é lindo e bom. Preço a combinar, interessados em envio fotos, manda aí, ramirofabis@hotmail.com. Vou pedir umas fotos pra ele. ramirofabis@hotmail.com. Na praia. Bem, amigos do Pretinho, sou um grande ouvinte de vocês. Esse aqui em Florianópolis. Eu e minha esposa damos boas risadas com o Pretinho. Anuncia aí meu jipão. Vendo um Jeep ano 62, lindão, vermelho, com Santo Antônio, estribo, rodão, tração e reduzida a 4 cilindros. O Jeep encontra-se em Floripa, valor R$12.000. E-mail para marco.jeep@hotmail.com. Quem quer comprar um Jeep sabe que Jeep se escreve com J-E-E-P. E quem não quer comprar devia saber também. Não, mas se é portuguesa, né? É J-I-P-E. Quem quer comprar um Jeep... Tá, mas sabe mas que o é e-mail do cara com IP ou é não, é J-E-E-P, marco.jeep arroba hotmail.com. Então eu não vou mandar e-mail. Mas não é no dicionário da JIP, cara. Não, é que JIP não é. JIP um é modelo, marca. Quem sabe ele faz dois. JIP é modelo, não é marca. Eu nunca escrevi JIP na vida. Vocês já escreveram JIP? Eu já escrevi várias vezes. Ontem mesmo eu escrevi várias vezes. J-I-P-E, J-I-P-E. JIP. Qual foi a frase que você escreveu no Twitter? Vou pegar meu JIP. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Bote a Boca no Pretinho. Segura aí, rapaz. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. 20 minutos pra 7, doutor Alceu. É papa mesmo. Doutor Alceu, antes do senhor entrar aí com as suas notícias sobre o esporte, quero mandar um abraço pra rapaziada que faz um esporte bacana também, que é o Vale Tudo, que é o MMA, o Mix de Artes Marciais. Galera do Pride que tá nos ouvindo aí. Grande abraço pros queridos parceiros. Amigos, amigos todos. Todos amigos, todos. O que que é, Pianjas? Pessoal, sangue bom pra caramba. Quem tu tá te requebrando todo aí, Pianjas? Tô mostrando como se luta, rapaz. Tá se alongando, nunca lutou. Tá beleza, vamos lá, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta. Tempo de quebrada. Bola nas costas. Vai, doutor Alceu. Doutor Peter, o Figueirense joga hoje na Série B, doutor Peter. Se ganhar, vira líder, doutor Pianjas. Já ficou, ano passado foi líder um bom período de tempo. Deu livre, vai jogar com em quinto. Vai jogar com o Santo André às 9 da noite lá na Ressacada. Ah, mas é difícil ganhar na Ressacada no Orlando Scarpelli. Exatamente. Pô, respeita um pouquinho, né, cara? É, Orlando Scarpelli. Pô, tô na Série B, cara. Então com aquele time aí, vão jogar na Ressacada ainda. O Santo André é difícil desculpa de ganhar, aí, né, torcida alvinegra. Doutora, doutora, o aqui tá meio caduco já. É o campeão, campeão paulista. Né? Campeão moral paulista, não, né? O Santo não, André. Campeão moral é o Santo André. Campeão moral é o Santo André. Mas vamos lá, Figueira vai ganhar hoje, vai bater a que é o lugar do Figueirense. Boa, doutor Alceu. Exatamente. E prenderam dois franceses lá, doutor Peter. Lá onde? O Benzema e o Ribeirinho se envolveram com uma prostituta menor de idade. Quem aqui, né, meu? Que loucura, a gente achava que era só no Brasil, né, que acontecia. É. E o Ribeirinho não precisa, né? Não, não, não. Ela conquista a pessoa pela chegada já. Beleza. Né? Lamentavelmente. Foi a guria que dedou eles, doutor Meira. Isso é tudo. Isso é dedou? Teve dedada? Sim. Não, entregou, doutor. Tá. Isso é planinho, ó. Um cara bota a guria como isca, a guria vai lá atrás, filma, fotografa. Eu não gosto de quem entrega. É bom, 48 horas. Preso, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu. Até se esclarecer tudo. Claro, o que mais, que doutor Alceu? Que tá a França, hein, meu? O Flamengo mudou a posição agora, doutor Peter. Qual a posição que tá o Flamengo agora? Tá em sexto. Adiou a demissão do Bruno. Como assim? É, tão voltando atrás. Ah, para. Ele tá virando o jogo. Eles estão esperando o final da investigação. É, bata mesmo. Quer dizer que o Bruno pode não ser condenado, é pode, isso? Pode comprovar que os amigos dele mataram a mulher. sem ele ter o menor conhecimento. É isso que a polícia está tentando descobrir com o Bruno. Que a mulher sumiu e pode ter sido esquartejado e tudo mais. A polícia já botou o Bruno e o macarrão frente a frente? Vocês já fizeram coisas sem o meu conhecimento, né? Já. E eu fui completamente inocente. Mas e também o delegado fez uma série de... E o inverso também, né? Também. O que é, Pianjo? Não, o delegado se atrapalhou todo, fez uma gravação que não podia, liberou pra mídia que não podia, diz agora que deu o soro da verdade pro Bruno, deu um tapa no peito do macarrão. Que é o soro da verdade? É uma mistura tenebrosa. Tu fica falando... Começa a dizer toda a verdade. Toda a verdade. Se a pessoa, se a gente toma esse soro aqui... Mulheres aí. Cara, eu faço o teste, eu tomo o soro da verdade. Então toma. Então toma. Também tomo. Tem aí? Agora, faço agora. Tem aí? Toma. O do gauchão é supositório. Demora um pouco pra... Era isso, doutor Cé. Tá bom, doutor Alcião, muito obrigado. Tá na hora do mais novo sucesso do Pretinho Básico, é o quadro. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico, bota a boca. Momento em que o Everton Cunha acaba de quebrar o quarto fone do mês, cara. Bote a boca. Não é Sony. Eu quero botar a boca aqui. Escuta, dá pra dar fone pra nós trabalhar? Cadê aqui, o engenheiro Jean? Cara, o engenheiro Jean voltou da França, agora tudo vai melhorar. Da França não. África. Da África, tava na França. Não, ele tá indo pra França. É que como ele se chama? Bota a boca. Sou o Carlos Venceslau de Santa Maria. Lembrando que este quadro aqui é apresentado originalmente por Porã, que está gozando de férias. Ou gozando férias. Nesse momento gozando ele está gozando irrelevante. Nesse momento ele não está gozando. Talvez esteja. E o bota a boca. O bota a boca. Sou o Carlos Venceslau de Santa Maria. Estou enviando este para manifestar minha indignação quanto aos trabalhos, entre aspas, realizados pelas secretarias da prefeitura. Há um mês a Corsã tentou, sem sucesso, realizar um trabalho na frente da minha casa. Cavaram um buraco para talvez fazerem um conserto ou sabe-se lá o quê. Só que desde o mês passado, o acúmulo de lixo do asfalto ficou jogado. Não, como é que é? O acúmulo de lixo do asfalto ficou... Ah, pois não, isso aí mesmo. Ficou jogado, isso aí. Já entrei em contato com a Corsã e me disseram que iria ser removido o entulho. Mas pergunto, quando? Em que mês, em que data e que ano? O endereço é Rua Visconde de Pelotas, em frente à garagem dos Correios. Vamos abrir o olho aí, ó. Manda aqui o Carlos Venceslau de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, com a palavra, a prefeitura ou a Corsã de Santa Maria. Segundo, bota a boca. Eu boto a boca no preço da passagem de ônibus aqui em Passo Fundo. Poxa, paga-se R$2,20 para um percurso de 5 ou 7 quadras. Em comparação a Floripa, o maluco viaja do norte ao sul da ilha 1h20 pelo mesmo preço. Aqui não temos mais de 48 praias, só o rio Passo Fundo, definhando nas encostas da Avenida Brasil. Mandou aqui o Ezequiel Enques. Então mande pra gente também aí com o título de Bote a Boca pro pretinhobásico@atlantida.com.br sua reclamação a respeito de sua cidade, seu bairro, sua comunidade, Davi Coimbra. Tá certo. Né? É isso. Estamos aqui pra ajudar o nosso ouvinte, Davi. Não sou gorda, sou mulher. Não sou eu isso, é quem tá dizendo é a Cristiane Costa. Coisa não, certo. Não, a Cristiane Costa tá dizendo, não sou gorda, sou mulher. Entendi. Queria falar para quem tem preconceito referente aos gordinhos, diz ela, a Cristiane. Obesidade é desequilíbrio alimentar, excesso de peso e sobrecarga ponderal, não sei o que é ponderal. É isso aí. Aliás, é uma doença de milhões de brasileiros sofrem dessa doença, inclusive eu. Então, não estou falando que fiquei irritada por ter ouvido um de vocês ontem falar sobre gordas. Eu não estava aqui ontem, eu estava de fome. Nem eu. Olha a data. Deve ter sido ontem. Sem respeito a essa pessoa insensível que falou. Quem foi? Apesar de termos o direito de falar, mas não estupidamente como foi colocado em pauta o assunto. A essa pessoa, espero que ele nunca sofra de transtorno obsessivo compulsivo. Quando fala que espera que nunca sofra, é porque espera que sofra. Tá torcendo pra que essa pessoa, como será o Potter, sofra de transtorno obsessivo compulsivo. Eu já sofro disso. Aí ela diz o seguinte, sou fofinha assim. Não sou dos padrões de uma Gisele Bündchen. E as mulheres têm um papel tão essencial neste planeta, ou melhor, têm muitos papéis essenciais. Fritar um bife. Esse é um ponto que eu admiro profundamente. Ponto e vírgula. Mal colocado, por sinal. A capacidade da mulher em realizar diversas atividades e papéis ao mesmo tempo. E você sabe bem o que eu estou querendo dizer. Boa mãe, trabalhadora, empresária, faxineira. Isso. A habilidade em conciliar tarefas é uma característica impressionante e invejável. Em muitos lares espalhados por todo mundo, mulheres chegam do trabalho, preparam o jantar, enquanto verificam a lição dos filhos. Assistem, ou pelo menos ouvem um pouquinho de novela ou um programa específico. Fala com a mãe no telefone e prepara a madeira do filho menor. Yeah. Caralho. Namora com o marido, lê um capítulo de um livro e possivelmente ainda adianta o trabalho que levou pra casa. Tudo isso elas fazem. A mulher que lê ainda. Cara. É, ela faz tudo isso. Namora o marido, cara. E vê a novela. No dia seguinte, aliás, tudo de novo. Aliás, fica a dica pras mulheres namorarem os maridos. É. No dia seguinte, pessoal. Tudo de novo, só que ainda tem academia em inglês no dia seguinte. Tá? Mas além pra que tanta coisa, tia? Reunião com amigos e compras. Ai, ufa. Reunião com os amigos, eu sei o que é. De onde vem tanta energia? Qual é essa fonte? Pergunta ela. Obesidade. A resposta é... Ripped é a força. Tem um monte de carne, né? Energia, pra tem energia, né, cara? É do mundo interior. Inside. Da dimensão da alma. A mulher tem seu hemisfério cerebral direito mais aguçado do que os homens. Por isso, essa capacidade maior em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Boa. Além de ter mais pensamentos artísticos e abstratos. A Frida Kahlo tinha um lado direito da cabeça maior. Ela também tem mais intuição e criatividade, Potter. Além de possuir mais sensibilidade. E vale a pena dizer que é bem diferente de fragilidade, rapazes. Então não me venha falar de mulher gorda! Ou com qualquer outro aspecto físico que você não gosta em público. Mas ela defendeu várias coisas. Ela mandou muito bem, vocês não entenderam, porque o Davi, desculpa, Davi, te dizer isso, criticar assim ao vivo, não é, mas o Davi fragmentou demais o e-mail dela. É, mas a linha do raciocínio dela é lógico, é lógica. As mulheres são melhores que os homens. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que... antes de ser gorda, magra, bonita, feia, o que for, ela é mulher, entendeu? E aí ela reúne em si todas as faculdades citadas ao lado direito do céu. Então, para não fragmentar mais o e-mail da Cris de Cachoeirinha, eu só vou concluir com um elogio que ela faz. Pi. Opa. Certo, para o Pi. Sim. Não foi muito obrigado por estar sempre defendendo as mulheres. Poxa, e o Fetter também, faltou agradecer o Fetter. É, Cris, que a Cris fosse sempre defendendo as mulheres. Porque o Fetter defende as mulheres, inclusive as mulheres. Esse comentário dela sobre o lado direito do cérebro é interessante, porque isso tem a ver com pessoas que são canhotas. Porque o lado direito do cérebro, ele realmente é responsável pelo lado criativo da pessoa. E o lado esquerdo é o lado prático, da execução. Fica na barriga o lado direito. E a pessoa, pode ser, no teu caso, de repente. O lado esquerdo. Então a pessoa que é canhota, ela já automaticamente tem a prática do lado esquerdo. Uhum. E ela une esse lado esquerdo da prática também com o lado criativo. E nós temos vários exemplos desses com talento bem superior às pessoas destras. É o caso do Ayrton Senna, que era canhoto. Eu, e nós pudemos abrir uma lista enorme de canhotos. É curioso isso. Pode ser que... talvez superioridade minha do Potter, assim, E talvez a referência dela tenha sido a mesma, fazendo uso também dessa... E o canhoto bate melhor pênalti também, né? Ah, tu sabe que uma vez eu o Rivelino é canhoto. Eu morava em Santa Maria e fez um curso durante o pré-vestibular, fazia cursinho, né? Aí chegou um cara lá, um espertalhãozinho lá, que fazia cursos pra relaxar os vestibulandos, né? Melhorar o raciocínio, né? Agilidade, focar. Aí eu tava, né? Eu faço esse curso aí com o Eduardo Suplicy. Fui fazer. E aí o cara veio com esse papo do lado do cérebro, né? Tu é canhoto, né, Potter? Sou canhoto. De trabalhar melhor o direito, ou esquerdo, aquela coisa toda, né? E aí ele fazia um teste pra saber qual lado era. E aí ele descobria pelo olhar da pessoa, e fazia uma pergunta pra onde a pessoa olhava, pra cima ou pra baixo, ele te respondia. Aí eu comecei, aí eu tava na fila, comecei a observar, né? E aí chegou uma vez, eu vou mentir pra ele. Na hora que ele perguntar, eu vou olhar pro outro lado do que ele tava falando, que era... Aí eu dei um nó no cara. Ele fez umas três perguntas que tinha feito pra outras pessoas e não tinha resposta mínima. Ele continuou, mas e tu... Quando tu vê o teu pai brigando com a tua mãe? Aí eu olhava pra baixo. Sei, eu fico triste. E ele assim, depois a gente vai ter que conversar separadamente. R$50 custou, cara. Naquela época, R$50 era uns Tu não devia ter mentido. 300 pila. Porque provei que era o Miguel. Provei que era miguelão dele. Não, o enganador. Aí eu tô te enganando. Eu tô mentindo, talvez tenha dado mais argumento que ele tava certo. E outro detalhe, tinha a lista do curso, né? Que ele entregou a lista de todos os alunos, né? Eu fui conferir, nenhum passou no vestibular. Bom. 25 pessoas, nenhuma palhaça. O cara que se inscreve no curso desse não vai passar. Pessoal do vai estudar pra passar no vestibular. É, a culpa não é do cara. Cara, eu só tô fazendo uma crítica dos caras que se aproveitam desse momento tão tenebroso na vida de uma pessoa, claro, que é estudar pro vestibular pra passar numa federal, né? Que momento crítico da vida que é o vestibular. A criatura hoje tá ali com 15, 16 anos pra fazer o vestibular. 22. Tem que decidir. Não, 22 tá tranquilo, 17. Cara. É 17. Mas 16, é que tem muita gente adiantada, cara. 16 anos, 17 anos. Não sabe o que fazer pelo resto da sua vida. Vai ter que escolher o que fazer pelo resto da sua vida, entendeu, cara? É que os espertalhões, eles estão sempre na fraqueza, né? No momento onde, né? Sim, é verdade. Exatamente, exatamente. No exército. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui pra nossa audiência. IPTU e outros impostos. Olha lá, galera do PB. Me chamo Christian, tô indo para o 10º semestre de Direito e mando este e-mail para, se me permitirem, explicar algo sobre os tributos que pagamos. A gente levantou esse assunto no programa da UMA, né, cara? Então a gente tem que encerrar aqui. Todos os tributos, impostos, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais nascem a partir do que se chama fato gerador. No caso dos impostos, IPTU e IPVA, o fato gerador está na propriedade. Pagamos impostos pelo simples fato de sermos proprietários. A outra característica é importante para entender o tributo, que é a vinculação. O imposto não é vinculado, logo não podemos esperar boas estradas pelo fato de pagarmos IPVA. A lei estadual do Rio Grande do Sul até prevê que 30% da arrecadação será para conservação de estradas, mas a regra dos impostos é não ser vinculado. Mas não vou me estender, senão vocês não vão ler, assim como os outros dois e-mails que eu mandei. Manda um ar, velha! Pros meus pais, um abre teu olho, Magnato! Pra minha namorada e um planejamento. Planejamento? Pra mim mesmo, é o Christian Ribeiro Porto que mandou pra gente aqui. Obrigado aí, querido. Valeu pelo esclarecimento. Vai, Potter. Rapidinho aqui, tá? O transexual Léa T, que até pouco tempo atrás atendia pelo nome de Léo, o nome dele é Leandro, virou notícia em sites e revistas de moda do mundo todo ao estrelar a nova campanha da grife francesa Givenchy. Em entrevista a Vanity Fair da Itália, Léa T revelou que é filho do ex-jogador de futebol brasileiro Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. Ele é técnico de um time da Série B, eu acho, né? Esporte Recife, que tá tri bem na Série B. É ele mesmo. Cerezo, irritado, se limitou a dizer que tinha 4 filhos. Um deles, de nome Leandro. Que é o caso ali. Léa T trabalha na Itália como estilista e, antes de mudar de nome, assinava como Léo Cerezo. Cara. Chegou a dar entrevista a vários sites. O Toninho Cerezo tá puto, então. Ele tá indignado, é isso? Claro. Que tem um filho transex. Isso aí. Não devia, né? Não devia. Aquela embuchada em 82. Na entrevista, a Vanity Fair, Léa afirmou que até o fim deste ano fará uma cirurgia de mudança de sexo. Mas é que eu acho que o guri ou a guria escondeu dele, né? Eu acho que foi isso. Nunca possível ter escondido, porque eu vi a foto do... Tá ali? Não, mas escondeu dele. Ah, o teste fica muito tempo sem contato com o filho. Mas aí, no caso, tem que ter ficado uns 20 anos sem contato com o filho. Só pra seguir aqui, ó. Quando perguntada se teve aprovação na família, a Léa, né, T, ou o Léa T, explica que comunicou o fato à mãe, mas pouco fala com o pai, que é o Toninho Cerezo. E aí ele fala: conversamos uma vez por ano. Ai, tipo assim, ai, italiano, nada a ver, né? Italiano. Sabe? Italiano. Isso, irmão. Não é assim, irmão. Parlamos. Tá entrosado, hein, Potter? Voz de... Tá entrosado. Esses dias eu parei na farrapa pra pedir uma informação. E aí eu pensei que era uma moça e veio assim: não, é só dobrar aqui à direita. Tá. Vamos dar uma olhadinha aqui na situação da voz do Brasil. Observatório Nacional, 18 horas, 56 minutos, 50 segundos. É segundos de programa ainda. Foi, Potter? O cagalhão dobra a esquerda ali, depois dava a direita. A mulher saia, cara, com seio. Não, cagalhão não. Não, a cagalhão não olhou pra ti. Fala, guri. Pelo amor de Deus. Vai daí, Pi. Sexta, Salvo, tem inauguração da Taberna dos Anjos em São Leopoldo. Vou estar lá. E no sábado eu vou estar na Balari, em Santa Maria. Abraço, Rafa, que pediu também um jabolinho. cheia. Balari, sábado, portanto, em Santa Maria. Valeu. Obrigado, Rafa. Já vai, já chama o Cid aí e manda um salve aí, claro. Ah, tá bom, então o Maurício Amaral é que manda. A trilha aí, a trilha atirador. Do samba. Mas já, cara, três minutos. Davi não tem curtinha ali, nada. Davi. Não, tem uma curtinha, Davi? É. Não, tem. Mas quanto tempo tem só? Tem de uma criana, cara. Tem uma curtinha assim. Uma criana que escuta nós do Acre, cara. A criana que ela é do Acre. Criana do Acre. E não só ela é a criana, como mora lá no Acre. Boa. Tá. Tem internet lá, meu? Tem, deve ter, porque ela é outra, cara. Claro, cara. É, o primeiro contato foi há 5 anos em Florianópolis, dela com a gente. Né? Meu filho mandou pra lá, meu filho mudou pra lá, foi fazer faculdade na UFSC. Daí, vou pelo menos 3 vezes por ano pra Florianópolis, sintonizando o rádio no carro deles. Barrei em vocês. Foi amor à primeira vista. Agora mesmo, a quilômetros de distância, fico ligada direto em vocês via internet. Uma delícia. É a Sueli Alves Marques. Sueli. Amo as polêmicas levantadas e as maneiras como são debatidas, tá? Sueli. Vai. Por que a gente não vai pra São Paulo, Minas, Rio de Janeiro? Fazer o quê lá, cara? Pode ir? Ter o pretinho lá. Hã? Por que não pega nas rádios lá o pretinho? Vai daí, Cid. Jefferson de Caxias do Sul mandou esse salmo para o Cid e pediu pra mandar um... É verdade. Marcos. É verdade. Marcos, o programa não acabou ainda. Marco! Acorda, Marco! Posso ir para o Salmo vai, agora? Vai, Cid, vamos embora aí. Deixa eu começar a trilha. Obrigado. Davi, fiquei sabendo de algumas histórias suas. Autoória, assim. Ah, é. Vamos embora. Vamos falar agora dos Salmos. Quanto eu tenho? Eu tenho de tempo. Segundos. Cada vez menos, Cid. Peraí, vamos ver aqui. Mais notícias no repórter Amazônia, 7h45 da manhã. Observatório Nacional, 18h59min, 20s. Produção executiva quer... Prepare-se, concentre-se. 40 segundos, os salmos de hoje diz assim. Jessica Rose vai viajar pro interior pra casar com um marujo tatuado, dublê de ator. Jessica Rose, gosto do teu negro humor, do teu shortinho de jeans enfiado. Jessica Rose, todo dia de manhã eu como ovo mexido. Lamento, Cid Moreira, mas vamos ter que acabar. Eu queria te amarrar numa cadeira de cimento. Isso, Cid lançar no mar. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, 1 da tarde, com o Pretinho Básico. Valeu!